eles balam pro peito, minha clã só cresce. Agressores, pichadores, odá, odeste. Enquanto eles balam pro peito, minha clã só cresce. QG 1515, faça sua prece. Enquanto eles balam pro peito, minha clã só cresce. Agressores, pichadores, odá, odeste. Bonde sinistro na missão de crescer na vida. É nós por nós, com ou sem cannabis ativa. Mas se tiver melhor, dó, bico sujo irrita. Picho seu muro enquanto isso, dingo queima brita. Me avistou da sua janela, tia fica aflita. A barca tá passando longe, dando bala, grita. No pique eu tô, hoje não, vou tomar batida. Vários pulão, malandrão, já zerei a vida. Correndo eu passei na sete, nego tô de cara. Olhei pro esgoto e vi saindo várias capivara. No dia a dia é correria, eu não ligo pra ibope. Trombei com Jeff Lock Dog, tava meio grog. Falou na contenção, disposição de irmão. De menorzinho nós chamava o Doug de feijão. Gangrena, Cali, Crio, Sul e o Pel Black, viu? Aragão, filma essa porra que é de Minas pro Brasil. Enquanto eles balam pro peito, minha clã só cresce. QG 1515, faça sua prece. Enquanto eles balam pro peito, minha clã só cresce. Agressores, pichadores, odá, odeste. Enquanto eles balam pro peito, minha clã só cresce. QG 1515, faça sua prece. Enquanto eles balam pro peito, minha clã só cresce. Agressores, pichadores, odá, odeste.